SSU 901 Avião, chame torre 1 no 1895. Azul 9001, me reporte para cima do marcador externo, que legal no 0 e no 4. Estabilidade baixo travado azul 49001. Azul 9001, autorizado pouso do pistão no zero, vento calmo. Siga. 1219 para cópia. Papá Romeu, Papa Hotel Delta, bom dia. Aguarde coordenação, confirme o nível solicitado. Tem que aguardar. 9001 no solo, 011 no direito, 219 solo. 219, graças, um bom dia, Azul, 9001. Solo Salvador, bom dia, Azul, 9001, no levanta na Azul 9001, bom dia, prossigo táxi Alfa, guardante da Juliette. Alfa, guardante da Juliette, o Azul, 9001. 9001, reporta antes daquilo. Reportará antes daquilo, Azul, 9001. Ainda negativo agora de coordenação. Azul 9001, ingresse quilo, posição 4, Lima. Ingressa na quilo, posição 4, Lima, Azul 9001. Papá Romeu, Papá, Hotel Delta. Confirma o local de estacionamento, pessoas a bordo e pronto, cópia. Autorizado Porto Seguro, nível 320, aerovia conforme o plano, perfil de saída da El, Leda, após direto Porto Seguro. Transponder 5011, frequência do controle após em 120, décima 8. Papá Romeu, Papá, Hotel Delta para acionamento, chame torre em 118, décima 95, bom voo. Quero ir pro táxi, Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Delta Táxi, você pode ter intercessão para ingresso, Del Delta. Gol 1963, informação Índia, autorizado Galeão, nível 360, aerovia conforme plano, saída Dael, Leda e Rumi, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5024, controle em 120.8. Galeão 363, confirmando a transição Irumi. Irumi. Planejamento correto, reporte pronto. Para o pushback e acionamento, voo 963. Autorizado decolagem, pista 17, vento 290 graus, 1 do norte. Bom dia, 3153. Ok, quando possível, solicito 380 para Galeão. E também, qual que é a saída prevista? 1219 para cópia, 1219. Qual que é a saída? Tem 1219 para cópia, ele está na segunda da torre. Eu sei disso, mas a senhora sabe a saída ou não? Afirmativo, seria qual o destino? Galeão. Galeão. Graças. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, decolou 19, 1208, controle, bom voo. Bom dia, obrigado, 08. 7. Contato radar passando através da produção Conde, vai na proa de Pelô, para chegada bom, reporte para descida. Good morning, Papa Romeu, Papa Hotel Delta, airborne now, report. Papa Hotel Delta, climb and maintain level 340, Delta departure. We've crest level G40 as a final point. 240? That's correct, G40. Climb and maintain level 240. Yes, climb and maintain level 340, Papa Hotel Delta. Teste vista para 4.000 pés, Mica 12. No 53 para o nosso cofre. Afirmativo. Confirme, temos autorizado o nível 360. Copia ou aguarda nova coordenação para o 38? Não, 36 tá bom. Sente autorizado da Leão, nível 360, aerovia conforme o plano. Perfil de saída da El, Leda, Irumi, decola pista 1-0, curva direita após, transponder 5032, frequência do controle 120.8. 360, da El, Leda, Irumi, 5032, 1208, portão 3233. Seleção 53, planejamento correto, reporte pronto para o TAG. Sim, Alfa. Alfa de Oscar. Alfa de Oscar, bom dia. Solo Salvador. Bom dia, senhor. Alfa de Oscar, parte 3, posição 2, solução rebote para o gate 1 do bate principal. Alfa de Oscar, centro do reboque, recorte para o ingresso no bate principal. Ah, que mais quiser voltar a partir do bate principal, Alfa de Oscar. O 1865, autorizado Brasília, nível 360, aerovia conforme o plano. Perfil de saída arco após posição elefa. Decola pistão no zero, curva à direita após. Transponder 5027, frequência do controle 1-20.8. Zero, derrota do plano de voo, é o posto do gol no 7, decola da 1-0, curva direita, perfil Arbor, após Arbor, boa posição elétrica. 5027 pelo ponto, Salário Salvador 208, gol 1865. Gol 1865, posicionamento correto, reporte pronto para o feedback e essa manhã. Reporte na luz. Triple Golf, solo Salvador. Triple Golf, solicitando o rebote da remota 13 para o pátio Uno, posição número 6, meia dúzia. Triple Golf, aguarde para o rebote. Ok, no aguardo. Salvador, Chamé 62, Uno, Uno, autorizar, correção, aguarde. Chanel 62 no 1, confirmo autorizado. Se tiver questionamento, reporte pronto para o TAG. Papai Romeu Triple Golf apenas confirmando, solicitou remota 1 do 3 do pátio principal para 06 do pátio principal. Remota 13 do pátio principal. Para o, a ponte meia dúvida do pátio principal mesmo. Sem trabalho. Ok. tiver estacionamento, voo 865. Voo no 865 autorizado, se tiver estacionamento, chame para a autoridade. Chama a taxa, 865. Paulo Alfa, Tioca, na saída do Pátio 3, pronto para ingresso ao Pátio Principal. Sente Alfa, Tioca, mantenha a presente posição, aguarde coordenação. Afirmativa, Tioca, mantendo o jogo. Hotel Delta, call receive center, frequency 125.1, enable 133.25. Localizado Tank, chegou 1865, com 37, aborto 12:30, Goiânia. Boa noite, 65, autorizado táxi até outra vista, posição 06, aguardando o táxi do aeroporto da Avianca à frente. Através do 06 autorizado, vamos aguardar o Avianca para prosseguir, 1865. Bono 963, autorizado para o despegue de acionamento, pronto para o táxi, a central nave da companhia, iniciando o táxi da retaguarda. Salvador, seu 3153, posição 5, pushback de acionamento. Tá, 3153, aguarde para o pushback e acionamento. 4313. Posição são 3517, lista para 2014, livre LS Express. Posição 3517, contornar o portão. Sente o Chanel 6211, torre de ingresso para a posição 04. Alô, Salvador, muito bom dia, Chanel 6225, desde a Índia, compre para Brasília. O Chanel 6225, bom dia, autorizado Brasília, nível 380, aerovia conforme o plano, perfil de saída arco, após posição elefa. Decola pistola 0, curva direita, transponder 5036, controle 120, decola 8. Autorizado 380 para Brasília, rota conforme, decola 0, primeira curva direita, cumpre o perfil da árvore, elefa 5036, 1208 ao controle. Está na posição 7. Chanel 6225, sente posição 07, repita o nível autorizado. 280, Chanel. 680. Sente, 6225, reposta pronto para o feedback e acionamento. Está pronto no 07, Chanel 6225. Abaixo do feedback acionamento. Olha, escuta a minha dejeição. Ah, faz o avião está de volta ao posição 4 com 865, está autorizado. Avivo no 865, após o avião autorizado para seguir via pátio Índia, ponto de espera, pistola 0, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no quadro. Via pátio, 895 na espera da 10, 1865. Alô, Salvador, Vila 963, pelo fim de ataque, seu B29, automobilia, 3 horas e 39, vem na campista. Ou 1963, autorizado táxi, via parte principal e 15, é o ponto de espera, pistola 0, chame torre em 1, como 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4 agora. Táxi, táxi, 20, até espera da 0, 3, 9, 5, 0 no 4. Dan 3153, após a passagem do segundo ponte 737 da boa retaguarda, autorizado. Os pega acionamento, estão pronto para o táxi. Ponte, segundo gol, ali, vai reportar táxi também. O Chanel 6225, após a passagem do 2737 da boa retaguarda, autorizado. Tem acionamento para o táxi. Faz o 2735, então, para o táxi. Salvador, boa, bom 865, na espera da 1-0-1. No 865, autorizado olhar e decolar, pistão 0, vento 290 graus, 3 nós. Diz olhar e decolar, 0865. Dá 3153, prossigo para o feedback até o pátio 3, reporte pronto para o TAC. Desculpa, Igor, foi a comunicação com a manutenção, não entendeu, agora. Foi má intenção mesmo. Desculpa, meu. 3,7, custa aproximação agora de pista livre. Tenta confirmar a pista, está seca, senhora. Está sendo autorizado, sem problema, hein. Nada, não bom. 357? 357, prossiga? Poderia confirmar a pista seca? Sim, a pista seca. No campo. 5 decolou aos 37 no 208, controle, bom voo. 208, obrigado, bom dia, boa noite. Pastores, Salvador, boa noite, 65, sai da Arbor, avisando 20.300. 865, suba ao 360, sai da Arbor. 360, sai da Arbor, boa noite. Taxa 3132-2340. 963 após a boização na curtíssima autorizada lei manter pistão no zero. Oito decimal 95, ajuste no 0, 1 5. No 7, no solo 39, direita 1 decimal 9 solo. Olha, a direita 1 decimal 9 solo, 357. Já pode para o ingresso no pátio principal, Alfa, que tem Oscar? Afirmativo, já voltará para o ingresso no principal. Estamos no November, Yankee Mike, qual foi o meu horário estimado de costas fora? Gente, qual foi o meu destino? Salvador, bom dia, o TAC 3507, livrou. TAC 3507, autorizado TAC via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportará da Juliette, TAC 3507. Circulagem na 0, 9, 10. Sete, autorizado ingresso, parte principal, posição 0, 1. Autorizado, alguém 0, 1, chamará passado, Alfa, aqui, ó. Quem que eu aguarde aqui até a passagem do Chanel? 3 a 10. Aqui, Alfa Kiosk mantendo posição dentro do Pátio 3 até a passagem do Chanel. Mantemos ela. Alfa 963, decolou aos 42, 1208, controle, bom voo. 0809-63. Decolou 963, suba ao 360, saída da El. Nível 360 da El, 963. Passa 2, 3, 5, para 1, 6, 0. T49, identifique, chegada bom, se deixa para 4.015. Identificou 4.015, chegada bom, se voa no 649, é possível voar pelo da presente, ou duna? Pelo autorizado. Eu chego aqui para decolagem. Salvador, voo no 963, voa proa 190, evitar formação. Controle, voo 963. A gente tem alguma formação aqui na frente, vai precisar um desvio à direita de 2000, ok? Tirei que eu com o controle. Ali mantém, pistão no zero. Mateu na zero. Boa noite, 865, chame centro Recife, 1288, alterno 260. Tami, a gente novamente no 2019, falou. Perdão a comunicação agora, alterno nada chamando pra mim. Eu acho que o Saulo pediu pra chamar o 1211, o Dan na Juliette. 1211. Obrigado. Dan 3153, decolou as 45, 1208 controle e bom voo. Obrigado. 225, mantém a posição e aguarde pra decolagem. Tá marcando. Após a decolagem, eu vou dar uma posição de decolagem. É 225, se a gente vai coordenar, mantém a posição e aguarde pra decolagem. Voo no 963, aprovando da El. 963, voo Ileda. 121, decimal 1. Negativo, contato. Juliette, aguarde um instante, a gente está verificando aqui a frequência do solo do versículo 7. Trato. Eu estou acionando a frequência do solo para estar passando uma grande automática de ouro da minha. 1, 2, 1, 1, novamente, 1, 2, 1, decima 1. 1, novembro, Mike, solo, Salvador, como recebe? Mantenha a escuta 211, November Yankee Mike, aguarde coordenação, ainda não possui sua notificação para Sierra November Mike Echo. Dá 3-5-7 na escuta do solo. Dá 3-5-7 na escuta do solo. Afirmativo, aguardando. Sente, ingresso Juliette, posição 05 indicada, mantenha a escuta 211. Mantenha a escuta para o 07, tá? Solo, Salvador, aguarde. Alfa é criótica, aguarde a passagem depois da TAM. Será autorizado o ingresso para a parte principal. É 6225 na escuta? Por favor, um controle. Após a decolagem, a primeira curva então será à esquerda, saída perfil da Momo, inicialmente, o 6225. Momo é esquerda, não perfil da Momo, Galo decolagem, pistão no zero, vento 270 graus, 3 nós. Vento, decolagem, 235, autorizado Serra November Mike Echo, mil pés, corredor forte, decola pistão no 7, curva à esquerda. Aciona o transponder 0146, controle em 120, decimal 8 após. Confirme local de estacionamento e pessoas a bordo. Tente, confirme o local de estacionamento. Pessoas a bordo? 0-1-5. Para acionamento, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-5. Johnny, no pote 4, chame pro táxi. Alfa X Reões, autorizado ingresso, pote principal, posição 0-1, reporte calçada. Afirmativo, chamará com a sala do vídeo 01 no Alfa Cleo, obrigado. Papa Romeu, triplo Golf, solo Salvador. 25, decolou aos 50, 1208, controle e voo. Chamar, 1208, 6225, bom dia. O Mike Mike autorizado o táxi, resposta da intercessão por ingresso. Suba 380, saída Momo. 380, saída Momo, informa que já está efetuando a curva à esquerda, tem uma formação grande aqui na reta de decolagem. Tem ótica na escuta do solo? Na escuta do solo, senhor. Recife agora, 251, alterno 3325. 3513325, pegar. Gol, triple gol, na escuta do Alfa Criança. Positivo, na escuta. Criança. Gol, na escuta. Na 6225, condição de voo elétrico na presente? Afirmativo. Está do voo elétrico na presente, 6225. Voar direto, obrigado. Pelado ingresso, você pode olhar e pronto. Mike, é que eu acho que assente do reboque, reposte para ingresso no site principal. Fox, tá? Fox, é um ponto. Sente, Fox. Autorizado, sente do reboque, reposte para ingresso no pátio principal. Obrigado. Solo voltando, Alfa Criança, você tem contato com o Golf, tá bom? A gente confia em você, chama na frequência 12119? Positivo, na 12119. Sente, muito grato. Solo Salvador, bom dia, 5003 Azul. Papa Romeu Trito Golf, Solo Salvador. Salvador, Alfa Celso, Fernando Zona Box para o 21, muito obrigado, bom dia. Bom dia, sim. Salvador, Alfa Celso, Fernando Zona Box para o 21. Tráfego Salvador transmitido em 1211, Cancun Pio 5003 Azul. Azul 5003, bom dia. Aguarde cópia, Guarulhos. Nível 360. Confirme a frequência da torre do solo negativo 4. A frequência do solo em 121 decimal 1, está presente, e torre em 118 decimal 95, aguarde cópia Guarulhos, Azul 5003. Paciente da Índia não tem essa informação, obrigado. 121 decimal 1. Nome é 49, desça para 2015, livre LS X-Ray. 2015, autorizado em LS X-Ray, igual no 649. Papa Romeu Triple Golf na escuta do solo? Estão listando o reporte da remota 13 para o gate número 612. Papa Romeu Triple Golf, sim, reporte calçado, posição 06. Ok, iniciando o reporte além do calçado. Azul 5003, pronto cópia. Afirmativo, senhorita, pronto cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída da EL, Leda, Motiva, decola pistão no zero, primeira curva à direita, transponder 5066, controle em 120.8. Sua pauta final na flash, 9 Beck Mike. Aeronível autorizado para Guarulhos. Rota conforme o plano de voo, decola da 1-0 com primeira curva à direita. Rota conforme o plano de voo. 5066, o transponder, 1208, o controle do azul 5003. Azul 5003, por gentileza, repita o nível autorizado. 360, senhorita. Cotejamento correto, reporte pronto para o táxi, azul 5003. Cliente, chama nessa ou na frequência do solo, senhorita? Mantenha essa frequência no 211 e reporte pronto para o pushback e acionamento. Trato 5003. Está 3517, pronto, cópia. Golf Salvador, welcome, Mike X-Ray Fox. Está Mike X-Ray Fox. Aguarde a nave da Gol ingressar na posição 06, após ser autorizado ingressar no pátio principal para 09. Positivo, aguardando a nave da Gol. Está 3507, pronto, cópia. Tá 3507, copiou o solo, pronto, cópia? Tá fazendo o 90 aqui, Mike, no solo 57, autorizado o back-deck e essa na base. 625, chame centro, 1288, alterno 260. 288, 260, 6225. Estabilizou ILS X-Ray Go, 1649. 649, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, 1-1-6-4-9. Torres Salvador, muito bom dia, Golo 649, LS X-Ray. Golo 649, autorizado pouso, pista 10, vento 1000 graus, 12 nós. Informo pista molhada, escorregadia, chuva sobre o campo, no 649. É, muito obrigado. Lembrete, Mike Ciente, bom dia. Papa Romeu, se o Golfe confirme, já ingressou na posição 06? Tá finalizando o rebote, ok? Sente. Mike X-Ray Fox, autorizado ingresso, parte principal, posição 09, reporte calçado. A Centro da Gol ingressando no momento na posição 06. Positivo. Tá 35 no 7, confirme pronto, Cláudia. No solo 01, libere próximo à direita, reposte levando pista, o Golo 649. Vai vir pra próxima direita, o Golo 649. Thanks pro Golf, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Pronto pra costa, 357. Sim, embora o solo? 357, autorizado Brasília, via rota do plano de voo, nível 360, saída Arbor, após posição Elefa, pista 10, curva direita, transponder 5067, controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, conforme o plano 360, Arbor, a saída com a porta Elefa, decorada 10, curva direita, 5067, transponder 208, é o controle de saída, tá? 357. Confirmando controle, 120, decimal 8. 1208, Santa 357. Santa 357, protegimento correto, reposte pronto para o pushback e acionamento. Cortará o 357, informa que não foi necessário o acionamento na posição e depois proceder ao pushback. Sim, sempre em coordenação com o pessoal de solo para escutar o acionamento na posição. Informará quando pronto o acionamento e informará o pessoal de solo para atender o 357. Solo Salvador, bom dia, o Golo 649, livrou, está na Alfa. Golo 649, bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Golo 649. Segue acionamento azul 5003 na posição número 3. Azul 5003, posição 03, aguarde para o pushback e acionamento. Aguarde 5003. 5003, retifico, autorizado. Pushback e acionamento, estão em pronto para o TAC. Chama TAC, se agradece, 5003. Próximo Juliette, Gol no 649. Gol no 649, autorizado ingresso via Juliette, posição 07. Autorizado ingresso via Juliette para o 07, Gol no 649.